meu cavalo é ventania, põe o bezerro no chão. Vaqueira, mostra o que sabe, desce aí desse cavalo e bote o bumbum no chão. Desce do cavalo e bote o bumbum no chão. Na vaquejada pro paredão, muita cachaça e mulherão. Desce do cavalo e bote o bumbum no chão. A vaqueira vai no chão. A vaqueira vai no chão. A vaqueira vai no chão. A vaqueira vai no chão. No passo do cavalinho, no passo do cavalinho, vai jogando os cabelos, empinando o bumbuzinho. No passo do cavalinho, no passo do cavalinho, vai jogando os cabelos, empinando o bumbuzinho. Vai, vai. A vaqueira vai no chão. A vaqueira vai no chão. A vaqueira vai no chão. A vaqueira vai no chão. É o Danventura. É do Gasparzinho. Falou de cavalinho com ele mesmo. A Rocha. Portal do A Rocha. Na vaquejada pro paredão, muita cachaça e mulher. Desce do cavalo e bote o bumbum no chão. A vaqueira vai no chão. A vaqueira vai no chão. A vaqueira vai no chão. A vaqueira vai no chão. No passo do cavalinho, no passo do cavalinho, vai jogando os cabelos, empinando o bumbuzinho. No passo do cavalinho, no passo do cavalinho, vai jogando os cabelos, empinando o bumbuzinho. Vai, vai. A vaqueira vai no chão. A vaqueira vai no chão. A vaqueira vai no chão. O swing é gostoso, o som aqui é pressão. O Danventura mandando as meninas lá no chão. Chão, vai.